Doutor Salvador, boa noite, 64, TSB esquerda, proa 055, 25 milhas. 64, foi autorizado em nível 310, foi isso. 310, obrigado. É, devido a formações aqui, é 055, ok, senhor? 7, chega o chefe Recife, informe de desvios. A frequência é 126,85, caso negativo 12545. É, não atrasa no setor do desvio, 1864. Ok, obrigado. 12685, 1336. Obrigado, pô. 12545. Ativo, 12685 a primária, secundária 12545. Ok, obrigado, Márcio. A chané 6356, a chané é torre, frequência 118,95. Salvador, bom dia, Xanair 6356. Xanair 6356, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 200 graus, 149, ajuste de altímetro 1015. Autorizado o pouso, Xanair 6356. Alô, Delta, até data autorizado, baixa altura. Reporte liberando 35. Forma a 12 da Avianca, 4 milhas pouso no zero. A gente aqui é o meu Delta, liberou 35, frequência livre, boa tarde. A 356 no solo, 34, direita, liberou agora o Fox Trot, chame 21, meu décimo lado. 21, 9, 356, 1804, via chegada tarde no perfil. Ajuste 1015, desça para 2 mil pesos. O TAM 3804 identifica. E o Martino está na descida. Desce para 2 mil pesos. Roberto, como é que está no 3804? Martino, identificação 3804. 3804. Passarelo 2230, estabilizou? Afirma, Martino. Complete aproximação, chame a torre, frequência 11895. 11895, obrigado. Azul 4463, está me escutando? Está 4 milhas e meia da posição coral, mantendo o nível 180. O serviço radar está encerrado. Chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Negativo, 4463, que é isso, radar encerrado. A 3895, cruza nível 160, em seção a 340 na saída da EL. Chame o centro Recife em 125 decimal 1, caso negativo no 26 decimal 0, tá? 3895. 251, 260, tá? 3895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 2067.0.0. Gol 2067, tráfego ATR final no zero, avisão? Acervo. Faz o pouso autorizado ali, manter pista no zero, Gol 2067. E após o pouso do ATR autorizado ali, manter na pista no zero, Gol 2067. Gol 2230 no solo 39, libere Eco, chame 2119. Eco 2119, boa. Reclamagem autorizada, pista 1-0, vento 200 graus com 10 ondas. Autorizado, decolagem da pista 1-0, gol 2-0-9-7. 2-0-6-7. Gol telefone? Código 5043, posição normal, forma ingressando no corredor Caixa Pregos. Via saída da El, vigilância, ascensão nível 360. Via da El, 360. Entrou no Golf, na RMA, prossiga. Estacionamento a critério, chame em pronto decolagem, eu no Tá, meu Golf, prossiga. Tá, pronto, pode. Sim, então o tráfego é reportado no setor de decolagem por conta de risco, mas foi a espera do solo. Fora de Paripe, você tá na praia do farol da Barra. Para 2.000 atualizados para o segmento. Atualizado final do procedimento para o TAM 3804. Atualizado 3804. Final da 1.7, reporte vertical da pista cruzando a final da 1.0. Agilizando na medida possível, tráfego é 2 da TAM a 1 minuto de dano. Ok, vai agilizar pelo estão 1.7, até o meu reportará livrando o estão 1.7. Controle voo 2067, por favor, a moto vai dar presente. É, ativo, mantém o perfil do CRB 2067. Vai manter. Charlie Oceano, 6213, aprovo por trás da 1-0. Oceano 6213, autorizado a linha e decolar pistola 0, vento 2, 1-0, graus com 1-2-11. Ativa a linha e decola da 1-0, Oceano 6213. Retorno o voo, tráfego no visual, autorizado prosseguir com o ponto farol de Itapuã, reporte vertical para transferência. Reportará na vertical do farol de Itapuã, até o Marlon. Estabilizado, são 3804. Estabilizado, são 3804. Retorno Salvador, frequência 118 decimal 95. Seu tráfego à sua direita, 410, no corredor Axé, aproximadamente 5 milhas. Primeiro motivo. 2895-3804. Como é gol que está no Flávio Itapuã? Transfere agora 19 volts, controle que eu volto, até o meu gol. Tráfego anteriormente mencionado é 2 da TAM, no externo agora passando 1700, aproximação na zero. Tá visual com o mesmo, transfere 198 até o meu gol. Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, ingresso no corredor via farol de Itapuã, confere. Tá no farol Itapuã, visual coordenado na final, sobrevoa 10 no Pituaçu. Pessoalmente mantém a linha do litoral à sua direita, informe do traseiro do Pituaçu para autorização. Afirmo, reportará no Pituaçu, Hotel Romeo Golf. Negativo, vou para vez para autorização prosseguir. Através do Pituaçu, aguardando a autorização, Hotel Romeo Golf. Escuta o golfe na porta. Recebendo a roda, o telefone, não? 98 bolsas, né? 6213. Ok, graças a Deus, o golfe na porta. Controle Salvador, muito boa tarde, Janeiro 6213, decolado na Dael, na sua escuta. Decolou via Dael, acessão 360, 6213 no Janeiro. Israel, sessão 360, Xanamé 2167. Cruzou o nível 190 na saída da Israel. Chame o centro Recife em 125, decimal 1, caso negativo, 126, decimal 0. 25, 160, boa tarde. Autorizado prosseguir para o Parque Metropolitano de Cupessu. Autorizado, Cupessu, até uma volta. No solo 50, direita, Foxtrot 219. 219, direita, 3804, pegado no dia. Romeu, canal tal para cruzamento. Aqui é o Golfo de Fome, prossiga. Confirme. Quem chamou tu, hein? Rosário 2000, no hotel para cruzamento. Rosário 2000. Sim, está autorizado à direita. Via pista, reporte pronto, decolagem. Cruzado em denso direto na pista, ele reportará pronto, Rosário 2000. Oi, bom dia, do Rosário Golfo de Fome. Rosário Golfo de Fome, prossiga. Quem está avisando o campo? Rocha, Golfo Uniforme. Sim, gente, autorizado para o final da 97, reporte outra vez na RMA. Ajuste ao time, entrou no 0 no 5. Caralho, Golfo Uniforme. Acho que o Golfo Uniforme, tráfego agora avistado. Pouso autorizado, pista 97, vento 200 graus, 109. Realizado o pouso, Golfo Uniforme. Meia 2013, quase a posição da El, cruza nível 140, chama o centro Recife, é no 800.1, caso negativo, 1.2.0. Autorizado de decolagem, pista 1-0, vento 200 graus, 1-0. Iniciando 2000. Você via a chegada Mari para 2000 pés, a gente 1-0-5, forma localizador. Você vai fazer a chegada dessa via para 2003, libera velocidade. Victor, boa tarde, 62, 4, top, essa com. Controle Salvador, Sociedade do decolado no perfil do Adael, Leda e Rumi, cruzando 2.000 pés. Sociedade 2000, contato radar, vigilância, suba via Adael, pro de Adael autorizado. Autorizado Adael, 2.000. Mike e Juliette Romeu, pra você. Então, o trecho de plano junto a falar isso? Visão setor, afastado da final da pista no zero, mais que deu de modelo. Tem que ser dirigido a final da 1 no zero, vai manter 10-3 espaço, vai passar a próxima pista bem, vai passar a esperada de mais, vai comer o que informará em focando sobre o voo, mantenimento, vai ser escuta permanente. Tchau, tchau, meu. Salvador, à vontade, altura 771. 771 passou em posição coral, vou na proa de Mari. Para a chegada da Mari, foco no ponto da descida, acione identificação. Partir de Atomil tem um tráfego aí próximo a Simbra, o helicóptero também no pairado aí, 500 pés. Tráfego próximo à Duna e adicional próximo ao MBD Simbra, ambos mantendo 500 pés. Sim, lá tá. A Duna 771 para a descida. 771 em Mari desce via para 2000 pés, ajuste no 015. Mari desce via para 2000 no 015 do 771 grátis. Liberar a restrição de Mário por 2771? Relativo, cancelado a restrição na posição Mário. Graças, Batendo o Romeu Golfo Vitor, estava letal. Na posição da EU. Chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. Recife na Chico 1260. Romeu Golf Vitor, Tex Approved, report on Tex Way Papá. Vitor, Privilege Tex, crossing runway, Quebec, Marte, Lima. Na Lima, maintain position, contact to tower, contact to cover the ground, 121, that's 19. 254, ali em decola de imediato. Afirmativo, 1.954, Bravo. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1.0, vento 190 graus, 1.2 nós. Cola de imediato, meado. Papa Tango, Oscar, Alfa Zulu, confirme. Papa Tango, Oscar, Alfa Zulu, assinou meio com seu critério, rebocha, pronto para o táxi. Papa Zulu. Chame 254, decolou 09, chame controle Salvador, 119, décima 8. 19, obrigado, 6254, até a próxima. Salvador, Oxené 6254, decolou, seu chibuta, bom dia. Oxené 6254, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Lida. Direto Lida, 360, nível 6254. Nível 771 no livre, ele é 7-1, soma 0, reporta estabilizado. X-Way, reporta estabilizado, 7-1. Zac para Lima, Zulu Papá. Patango Lima, Zulu Papá, 2 Salvador, avistado, ajuste no 0, no 5, pouso autorizado, pistola 0. Vento 190 graus, 1-3, Jorge. Pouso autorizado, Papá. Salvador, muito boa, bom dia, boa tarde, eu tá, 3-2 no meio, posso ficar a dono zero da ponta. São 3-2, 1 no meio, autorizado, alinhar e manter pistão zero. Alinha e mantém 1 no zero, será 3-2 no meio. Zulu Papá, sola 1-1, livre à direita, chame só o Salvador, 1-2-1, décima 9. 3-9, obrigado. Estabilizado visual 2771. Azul 271, complete aproximação, champanhe 198, decimal 95. 2975, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2771. Ah, final de eletro baixado para lá visual. Azul 2771, Torre Salvador, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde. Pista livre, informo Airbus da TAM, alinhando para a decolagem na 1-0. Aguarda pista livre, 2771. Salve, Salvador. Boa tarde, Papa Tango Lima, Zulu Papá. Zulu, guarda aérea de baixo. 132, 16, autorizado a decolar pista 10, vento 180 graus, 139. Bem-vindo a decolagem, 32, 16. Lima Azul Papá, Chame São Salvador, 121, 19. 19, graças. Reporte a para abandonar que eu estou mais de 17 metros. Rubens 771, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 139. Livre pouso 10, 2771. Oscar Alfa Zulu, táxi autorizado, reporte na Papá, ajuste no 0 no 5. Dois, 16, decolado aos 14, chame controle Salvador, 119, 18. 198, obrigado, uma boa tarde. Bruno Meia, tá na Momo, cruza 2000 nessa escuta. 132, 16, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída Momo. Saída Momo, 370, haveria possibilidade de coordenar a proa de Frutício? Cogbu, tá 32, 16. Ok, voa Cogbu, tá 32, 16. Chamei 254, chame Centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 126, decimal 0. Recife 251, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Alfa Zulu, autorizado no 735, reporte NN pronto, cabeceira no 7. Azul 2771, solo azul no 7, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Salvador, solo 1219, obrigado. Super Alfa Zulu, pronto para decolagem? Tango Vitor Índia Juliette, possível. Eu vou sair na identificação, desço para 4 mil pés, ajuste no 095, via chegada bom. Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1 mil pés, ajuste no 095, repasse no através fora da barra. Tango Oscar Alfa Zulu, autorizado a decolar, pista 17, 10200 graus, 109. 3350432, turno 6, está realizando pequeno desvio por 350 por 30 milhas, devido com ação. 7, 3, 2, turno 6, reporte ao centro Recife, aguardando transferência. Aguardando transferência, 3352, turno 6. Mike. Palma, eu vou ficar confiando em posição. Chat, vai manter o setor, sobrevivo? Chat, é um tráfego que irá ingressar no corredor Axé, ou no meu pé. No farol da barra, eu lhe importo. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter, não no zero, 8-6-7. Capitão Oscar Alfa Zulu, decolou ao 2-0, chame o controle Salvador, 1-1-9, décima 8. 1-1-9, décima 8, Oscar Alfa Zulu. Do Salvador, boa tarde, eu azul 2790, centro da Lima, autorização, centro do país. Salvador, Papatango, Oscar, Fazulu, decolou no perfil da Conde. Papatango, Oscar, Alfa, Zulu, contato radar, suba ao nível 070, direto Conde. Está presente direto Conde no nível 070, Oscar, Fazulu. Pelo menos, confirma a tua ideia para o fixo de aponta. Aguarde. Proa 020, senhor. Cruzando o copo. Lhe mandar na proa de aponta. Programa navegação para aguarda. Afirmativo, aguardando a aeronave que está no esquerdo, vai cruzar agora em altitude. Está dando pro Diabuco, 132, né? Lima Zulu Papá autorizado, Lima Mike Quebec. Na Quebec, reporte para o cruzamento. Approach Apu. Gente, voo 125, seu controle. Papatango Victor India Juliette, fome tráfego mantendo seu plano em Amaralina, reporte visual com ele. Romeu até Augusto, confirma em posição, mantendo Amaralina. Observo na boa, está um pouco mais alto que a sua, está azul, mas mantendo a hora. Gente, há um tráfego mantendo 1 no 1000 pés, sentido oposto do corredor Axé. Reporte visual com ele. Reportará visual, por favor. Lima, Zulu, Papá, autorizado. Reporte liberado. Zero no 5, tem um ativo. Algumas calças do Lucão pediu estimar essa coisa. Imagino. Autorizado em colapso, pisco 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0. Vitorino de Juliette, chame para em Salvador em 1-1-8-9-5. Ajuste agora em Salvador 1-0-1-4, com pouso, bom dia. 1-8-5, estou eu, vou trabalhar com o PSD. Estou em Salvador, vou passar no Vitorino de Juliette. Estou passando o Vitorino de Juliette, estou em Salvador. Vitorino de Juliette, na contramão do corredor até. Torcida venta de Salvador, direção. Vento 200 graus, 099. Vento Vitorino da Juliette, possível fazer na 35. Capatão Vitorino da Juliette, reporte vertical de Taporto. Reporte vertical de Taporto, 1867, decolou 28, chame controle, Salvador, 119-8. 19-8, boa tarde. Boa. Torre, Papa Romeu, hotel Romeu Golfo. Papa Romeu, hotel Romeu Golfo, tem Salvador. Passou através do pintado sul agora, retorna em imagem, tá visual coronado no corredor aqui. Papa Romeu, hotel Romeu Golfo, está presente. Autorizado o cruzamento do campo reporte, livrando o eixo. Reportará livrando o eixo, hotel Romeu Golfo. Chapatango, Vitor Índia Juliette, autorizado, base para 6-5, reporte na final, ajuste no 0 no 5. Autorizado, base 3-5, Vitor Índia Juliette. Chapatango, Romeu Golf Victor, clear to take off, runway 10, wind 210 degrees, 08 knots. Polo 2-0, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1-0 no 4, via chegada Mari.